A prefeitura está em seu bairro realizando a busca ativa escolar. Receba com carinho os nossos profissionais em casa. O lugar das nossas crianças, jovens e adolescentes é na escola e a gente pode ajudar. Famílias com filhos na escola recebem os benefícios dos programas sociais e garantem um futuro melhor para todos. Prefeitura de Lago da Pedra, Governo do Povo. Aí o Governo do Povo, prefeita Maura Jorge. Inclusive a prefeita Maura Jorge, né, esteve vistoriando as estradas do nosso município, tá, gente? Identificação. ZYH 921, 1540 kHz. Rádio Santa Maura AM, Rua Senador Vitorino Freire 85, Lago da Pedra, Maranhão. Transmissores instalados na Rua Senador Vitorino Freire, bairro Currutela do Raimundão. Rádio Santa Maura AM, a rádio que toca você. Músicas, entretenimento, dicas dos astros e muito mais. Você ouve aqui no seu Show da Manhã. Olá, meu povo maravilhoso de Lago da Pedra, de todo o Brasil. 8 horas mais 26 minutos. Estamos com Show da Manhã aqui para você de qualquer lugar do nosso município de Lago da Pedra, do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos. Está começando a nossa maravilhosa festa de quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Vem curte músicas, informação. A nossa festa completinha pra galera. Da criança ao idoso, a festa da família é completa. É o Show da Manhã, direto do estado do Maranhão para o mundo inteiro. Estamos no De Tudo Rádio Santa Maura e também no Rádio Santa Maura. .net, tá bom, gente? Santa Maura, Rádios Net Santa Maura. Você pode pesquisar no Google e já vai curtir nossa festa aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Abraçando aí a galera aí que está curtindo o nosso programa em Marajó, próxima Brasília, curtindo aí o nosso Show da Mulher. Abraço, meu amigo Grande Gonçalo. Aumenta o volume aí da caixa aí, tá, Gonçalo? Já conectou aí a nossa Santa Maura, tá? E vamos nós aqui com o nosso Show da Manhã. Sejam bem-vindos, meu povo. Vamos fazer a festa desta quarta-feira. Músicas, entretenimento, dicas dos astros e muito mais. Você ouve aqui no seu Show da Manhã. Malena, esqueça, baby, meu bem. Quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Malena, você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você. Eu te amo. Eu te amo, Malena. vai me convencer. Amigos, amigos, ciúme de você. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Malena, esqueça bem de meu bem. Eu só quero ter você perto de mim. Músicas, entretenimento, dicas dos astros e muito mais. Você ouve aqui no seu Show da Manhã. Olha a hora certa, olha a hora certa. 10 horas. 10 horas, hein? É, chegando aí, depois do intervalo comercial eu volto com muito mais. Mas antes vamos curtir um reggae gospel, né? Pra você curtir, ouvindo a boa mensagem, a palavra do Senhor com esse reggae muito lindo, tá? Valendo aqui para Ildeane, lá no povoado Cedro dos Leões. Alô, Helenildo. Abraço, minha amiga Helenildo. Esteve aqui, né? Um dia desse, bateu um papo legal com a gente. Abraço, Helenildo, lá no povoado Cedro dos Leões, Cedro dos Nunes, lá para a região, né? Essa galera bacana aí. E o Edvan também, lá Cedro dos Leões. Bom dia para todos vocês aí, tá? Vamos curtir aqui na sua Rádio Santa Maura, as mais queridas, e aquele reggae gospel, que é lindo demais ouvir. Entretenimento, dicas dos astros e muito mais. Você ouve aqui no seu Show da Manhã. Sérgio Moraes, a voz dos paredões. Nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, impondo no meu coração que eu sou teu. Dos astros e muito mais. Você ouve aqui no seu Show da Manhã. É trabalho, é compromisso, é responsabilidade. É o governo do povo trabalhando por você. Entrega de certificados aos professores que participaram do curso de empreendedorismo.